que bunda maravilhosa essa mina tem. Quando ela chega no baile, não tem pra ninguém, ela representa, ela faz barulho. Oh, vem! Que bunda gostosa deixa qualquer um maluco. Que bunda gostosa deixa qualquer um maluco. Senta pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Senta pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Vem! Senta pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Ó, senta pro prostituto, é agora mãe, vem! Joga essa bunda pro vagabundo, joga essa bunda pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo, joga essa bunda pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo, joga essa bunda pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Viaje na onda, que bunda maravilhosa essa mina tem. Quando ela chega no baile, não tem pra ninguém, ela representa, ela faz barulho. Oh, que bunda gostosa deixa qualquer um maluco. Que bunda gostosa, dois L gosta, vem! Senta pro prostituto, liga pro prostituto. Senta pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Vai! Senta pro prostituto, liga pro prostituto. Senta pro prostituto, joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda pro prostituto. Joga essa bunda pro vagabundo. Digo mix, gravações, vem! Joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda pro prostituto. Joga essa bunda pro vagabundo. Olha o ragamãe, olha o ragamãe, vai! Joga que joga, vem! Joga que joga, vem! Joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda pro prostituto. Joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda. Joga essa bunda pro vagabundo. Joga essa bunda pro prostituto.